revolução. Enfrentei fortes batalhas. E o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está em nossa sintonia, como faz há 12 anos consecutivamente, curtindo a era de ouro do rádio em Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mas vamos nós com música, mais uma missiva aqui de São Carlos, desta feita do nosso gentil ouvinte, senhor José Carlos Matos, que está conosco. Ele diz que São Carlos também amanhece ao som de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Ele gostaria de ouvir, em belíssimo arranjo, Rubem Pérez, em adaptação para o nosso idioma do R. Almeida, Roberto Luna, cantor vivo para a satisfação nossa, defendendo Sempre é Carnaval. Para ele, o são carlense senhor José Carlos Matos, do poeta Mário de Andrade, gravação maravilhosa feita

deixou. Pro causa dela, sou rapaz muito capaz de trabalhar. E todos os dias, todas as noites, capinar. Eu sei carpinho que minha arma tá arada, luteada, capinada com as coiçadas dessa luz do seu olhar. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, meu coração me deixou. Se alguém, a voz de alguém por me mandar chamar, não voltou, diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora o nosso intervalo, e na volta nós estaremos com o conjunto Os Caretas e o cantor das multidões, Orlando Silva.